Sou José Evangelista, jornalista do blog do Evangelista. Estou aqui com uma voluntária do projeto Impactos Sertão Livre, que ela esteve aqui fazendo as visitas. Como é teu nome? Meu nome é Isabela Passalini. Aos nossos anunciantes, Servitec Contabilidade, Cerâmica Construfácil, Gráfica Isídio, RCM Construções, Mega System, Hotel Paulistano, CDI Clínica Diagnóstico por Imagem, Hospital e Maternidade Petronila, Real Crédito, Zacarias Lanches, Gilvan Góes Academia, Madeireira Ferreira, Posto Mateus. Qual foi hoje suas atividades? Então, nós viemos aqui com dois grupos para o OBS na saúde, enquanto um grupo da saúde ficou aqui fazendo os atendimentos, os outros grupos foram visitar os acamados do bairro aqui. Qual o nome desse bairro? Arapiraca, isso aí. Então, a gente recebeu uma lista dos acamados, das pessoas que precisavam de visitas, juntamos grupos multidisciplinares, assim, farmacêutico, médico, fisioterapeuta, enfermeiro, e fomos fazer esses atendimentos. Mas, claro que além dos atendimentos, né, a gente deixou um pouquinho da palavra de Deus, a gente orou pela vida deles, assim, houveram curas, houveram libertações, houveram pessoas se rendendo a Deus, e foi assim... Experiências incríveis. Mas vocês passam orientações a eles sobre o que eles devem fazer para vir adquirir o serviço aqui na UBS, ou vocês fazem algum serviço lá no local? Então, como eles são acamados, a gente leva o serviço para o local. Teve um grupo que Mas saiu... de imediato, quando vocês chegam ou após? Então, a gente faz o atendimento lá na casa deles quando a gente chega. A gente já chega falando, nós somos de um grupo da saúde, enviados aqui na sua casa. E a gente faz esse atendimento e ainda leva o medicamento. O medicamento foi acompanhando a gente com um carro. Os medicamentos foram com a gente, os medicamentos do Impacto Sertão Livre. E aí, dependendo do que o médico prescrevia, a gente via as medicações que eles já estavam utilizando. E, se necessário, a gente também... pedia para eles voltar aqui no OBS para poder fazer um atendimento mais completo, né? Porque lá foi um atendimento meio que provisório, de levar até eles um pouquinho do que a gente veio trazer para cá, né? Mas assim, esses médicos, quantos médicos tem, assim, toda a equipe vai todo mundo junto ou se divide em três em três que ela se dividiu? Então, não, a gente dividiu dois grupos e um grupo ficou com 18, outro ficou com 18. Mas cada um tem um médico? Então, temos quatro médicos em cada grupo. Quatro médicos. Então vocês já chegam com o médico. Já chegamos com médico, enfermeiro, farmacêutico, nutricionista, psicólogo. Chegamos com todos os tipos de médicos dentro da casa desse paciente. Ah, então é equipe, né? Equipe, isso, multiprofissional. Então, você teve assim, você ficou emocionada com uma experiência. Então, a experiência, assim, que realmente mais me marcou foi a gente estava chegando na casa da Dona Maria, que era uma camada, só que na frente da casa dela tinha uma outra senhora saindo com umas muletas. E aquilo me chamou muita atenção. Eu estava com a Zoe e Lili, o pessoal que está visitando a gente, e eu falei, Lili, vamos ali correr para falar com ela. E aí ela falou que estava vindo aqui realmente para o OBS, porque ficou sabendo que a gente estava aqui. E aí a gente falou com ela que, como a gente já tinha chegado na casa dela, não era para visitá-la, mas a gente poderia conversar, fazer uma oração por ela, antes que ela chegasse aqui, porque o caminho seria longo, né? E aí, conversando, ela mostrou que a perna dela era uns 10 centímetros mais curta que a outra, as vértebras dela todas eram desalinhadas, a coluna não era fixa, por isso ela não conseguia andar, era só com muletas. E ela tinha muitas dores e sensibilidade nos pés, ela não sentia o chão mais, por causa da coluna que era totalmente irregular. E aí a gente colocou ela sentada e fomos conversando, falando sobre o que Jesus poderia fazer com a vida dela. Ela falou que estava deixando de ir na igreja, frequentar, pela dificuldade de andar. E ela era sozinha, só tinha uma filha na casa. E aí, dessa maneira, a Lili e eu, a gente começou a orar pela vida dela. E a Lili orou sobre as pernas, eu orei sobre a coluna. E ali não foi uma cura imediata. A gente orou e as coisas continuaram normais. E dessa forma, a gente foi conversando com ela e eu abri para o meu coração para ela e contei o meu testemunho. Eu falei que há 2 meses atrás eu sofri um acidente de carro e eu fraturei a coluna. A minha coluna virou uma vértebra. E eu sentia muitas dores, nada adiantava. E o médico falou que eu não poderia mais dançar e eu sou bailarina. E eu neguei aquilo, depois de um mês acamada, eu comecei a orar, comecei a interceder, eu repreendi aquilo e eu falei, eu vou dançar. E na primeira vez que eu dancei, eu nunca mais senti dor, a minha coluna voltou ao normal, eu não precisei fazer nenhuma cirurgia. E depois que eu contei esse testemunho pra ela, ela começou a acreditar, ela deu um voto de fé pra Deus. E depois que ela disse sim pra Jesus, a perna dela imediatamente começou a crescer, foi tipo... bizarro, sabe? A gente vê realmente como é que Deus ele pode fazer, mas ele precisa de um voto de fé nosso. E aí a gente foi novamente orando sobre ela, falando o quanto Deus ele queria fazer uma cura completa sobre a vida dela, de restauração. E era visível as pernas dela crescendo, a coluna dela voltando ao lugar. Ela dizia que não sentia mais sensibilidade nos pés, ela ficou de pé sem muleta. E aí tudo passou, ela foi voltando para casa, só que ainda com medo, com as muletinhas. E no meio do caminho dela voltando para casa, ela atravessando a rua, ela tirou a muleta do braço, começou a andar, saltou, saiu andando para casa e a gente sem acreditar no que estava acontecendo. Mas isso há quanto, tem quanto tempo isso aconteceu? Agora, acabou de acontecer, a gente chegou aqui agora, faz uns 10 minutos atrás. E ela saiu sem muleta, foi andando para casa, correndo para casa sem muleta para poder mostrar para o filho o que tinha acontecido. E ela entrou em casa, subiu a escada sem muleta, sem nada, e quando ela chegou para a filha, ela mostrou, olha... filha, minha perna cresceu, os dois joelhos dela alinhados, a perna dela estava 15 centímetros para cima, a gente gravou, a gente tem vídeo disso, e assim, foi surreal a forma com que Deus fez, porque não foi algo imediato, foi necessário um voto de fé dela, de realmente acreditar que Jesus podia fazer, dela entregar a vida dela para Jesus, e tudo aquilo foi se movendo na vida dela, e eu tenho certeza que aquilo impactou toda, não só ela, mas também como a casa dela, a família dela, a filha dela, e foi assim, incrível. É, o teu ramo profissional, artístico? Então, eu sou bailarina, mas eu faço faculdade de farmácia. Tô quase me formando, tô no nono período. Mas a experiência que tu tem serve, essa da faculdade? Já dá pra aplicar alguma coisa aqui? Com certeza, com certeza. Eu tô... A Kay é uma das líderes da saúde e eu tô ajudando ela como organização da farmácia. Eu tô coordenando, temos mais 3 farmacêuticos. Um é formado e os 2 outros não são. E eu tô coordenando eles com os medicamentos. A gente traz toda a organização, a gente tem que fazer um racionamento para poder dar, para atender os 10 dias, né? Cada OBS que a gente passa, a gente deixa um pouquinho de medicamento também para abastecer. Então, assim, é super útil, independente de você ser formado ou não, a gente desde já consegue frutificar isso em Deus, né? Aquilo que ele oferece pra gente. É, assim, essas pessoas que tu citou aí agora, tu consegue lembrar de onde elas são? De onde vieram? De que estado elas vieram? Elas são daqui, de Paulistana mesmo, todas elas. E o teu caso? Então, tu veio de onde? Eu sou do Rio de Janeiro, de Cabo Frio, interiorzinho. Mas cada um da equipe de saúde é de um lugar diferente. E teu objetivo, qual é o teu objetivo em ter vindo para participar do Impacto? Então, já é o meu segundo Impacto. E assim, para falar a verdade, o primeiro foi algo que transformou totalmente a minha vida. Eu nunca mais consegui ser a mesma Isabela, com as mesmas visões de reino que eu tinha, de unidade, de comprometimento com o Evangelho, de realmente... tudo aquilo que a gente lê na Bíblia, ele é fiel para cumprir. E é aqui no Impacto que eu fui em Picos, eu consegui viver verdadeiramente o reino. Eu consegui ver que as promessas que Jesus deixou pra gente, que a gente poderia fazer coisas ainda maiores do que aqueles milagres que ele fez, no caso, seriam reais, e não ter dúvidas do que o poder dele pode alcançar e quer alcançar o Brasil inteiro. Então, as minhas expectativas aqui para Paulistana são as melhores impossíveis, assim. Eu entreguei totalmente meu profissional a ele, eu estudo farmácia, eu amo estudar isso e dedicar totalmente aquilo que eu faço durante o meu ano todo, pelo menos um mês, 10 dias, ou que seja um dia, de frutificar isso aqui em Paulistana pra mim, é tudo que vale a minha vida. Mas aí, imagina, no primeiro dia tu já teve isso, né? Tu já teve, tu vivenciou algo muito bom. Que é que tu, e aí a tua expectativa pros outros dias? Caraca! Cara, eu não tenho dúvida que vai ser assim ainda melhor. Em Picos, eu fui viver assim, relatos mesmo, experiências mesmo de cura nas UBSs, nos 3 últimos dias. Eu tinha ficado na visita e depois fui pra saúde, mas é que começar o primeiro dia vivendo coisas sobrenaturais dessa forma, eu não tenho dúvidas que Deus ele tem coisas ainda maiores pra Paulistana, assim, sem dúvidas nenhuma. O impacto aqui, assim, realmente do Evangelho vai ser enorme. Uau! Os olhinhos querendo...